Dinheiro no bolso pra quem não tem nada. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é o herói de quebrado. Essa merda de jonga é dinheiro no bolso pra quem não tem nada. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é o herói do que? É o herói do que? Trajadão de vírgula, uou, uou. Pra lembrar que minha vida não teve um ponto final. Tô maduro, mas verde pra muitos eu fui o sinal. E eles te querem vermelho no chão, sangue preto manchando os cordão. Mas são a mosca na sopa e o prato que hoje eu janto é fundo demais. Mano, pensa, desde que eu nasci tava decretada a sentença. Má notícia, seu retrovisor vai tá lotado de polícia. Fui, é, mas quem tem dispor pra isso? Uma vida inteira assim. Não vão esconder meu sorriso, ainda que falte os dentes. Ninguém deu nada pra mim. É, disseram que eu perdi minha essência. E quem falou não entendia nada de perfume. Até que querem nós no topo, sim. No topo do morro, vendendo pra aqueles fumes. Tô tipo James Brown, é porque eu sou sex machine. Mas porque sou dono da minha vida e ouso dizer que eles são James Bond. Pra curar o vazio, cuidam da dos outros. Na minha casa ninguém passa fome. Todo mundo bebe, todo mundo come. Na minha casa vale tudo, chefe. Dança mina com mina e homem com homem. Na minha casa de verdade fica. O tempo passa e os mandados somem. Lá é Pereira o sobrenome. No mais nós, põe dinheiro no bolso de quem não tem nada. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é o herói de quebrado. Essa merda de jonga é dinheiro no bolso de quem não tem nada. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é o herói de quê? É o herói do quê? Pus no pé dela, doutor Martin. Dei uma empresa pra minha irmã. Os meus não choram mais com medo do desfecho do amanhã. Tipo, joguei uma pedra no lago e as ondas viraram tsunami. É que eu tô pique mestre dos magos. Já fiz minha parte, eu vou sumir, mano. Minha vida é essa, um rolê com os faixas. Poste Mercedes, eu golfo e sapão. Nunca mais vamos voltar a ser pobre. Sem se vender igual religião. E lá no meu bunker tem um banquete. Blunt com skunk, ó, é o macete. Whisky com milk e mascarado. Música boa, esse é o marketing. Viviam nos chamando de macaco. Já que somos um animal, não reclamo que andamos em bando. Mas respeitado na sua área que você. O mundo virou minha casa, em qualquer campo é meu mando. Você me disse que eu fiz vocês gostar de si. Mas na real, vocês que me fez gostar de mim. Mó sensação de missão cumprida. Quando eu vejo o Doc, a tropa do Oclean. Chorei com cristal cantando a missão. É pelos nossos, não é por pose. Sabe por que meu auge não passa? É porque arte me arrepia até hoje. Eu ouvi meu sensei, sou samurai. O sucesso de quem se espelha é o que me faz eterno. Eu sou a página mais foda do livro da vida. E se essa porra mudar, vai levar no inferno. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é a de quebrado. Essa merda de jonga é dinheiro no bolso pra quem não tem nada. É a paixão das mulheres, o terror do sistema, é herói de quê?